Tiago Bianca, solo 21, livre direita via Delta, chama solo 121, decimal 9. Pois é, eu tô chamando a 10.1. Comandante, boa noite, eu chamo a 10.59.14.00.1. São o 1. A senhora é a 10.59, com a da minha colagem. Se não vier fazer a sua unidade, a produção pode ser para o 3.4.0. Atenção, 340 via São Uno, transição Mótima. Poderia coordenar, senhor, o plano de Mótima, por gentileza? Coordenação, senhor, meu Deus. Nossa escuta para o plano de Mótima, o senhor é 62, por lá. Autoriza para 6259? Autoriza para direto Mótima, hoje é 6259. Direto Mótima, 6259, obrigado. Confiança, autorizado em direto, táxi de atenção 7, livrando Romeu, estacionar seu passageiro. Autorizado aliar e decolar pistão 0, vento 080 graus, 1 meia dúzia mais. Papá, jogou no 645. Acionado 3000, é 5536. 259, estamos fazendo registro na frequência 1283, retorna 1238. Thank you. transporte, tá ligado? Cruzamento entre Cima e Duna, você pode desviar o contato. Uma autoridade do táxi, reporte na Oscar. para vocês. Mantenha a posição na TSI, Oscar, em uma hora, nosso propulso na pista no 7. Alinhar e manter a cabeceira 1 na 7. Matando o Eco do Luna Vender, nosso solo é o 5-2, livre via Natal, estacionar, frequência livre, boa noite. 0 decimal 80, boa noite. 1208, José Lima, graças. 080 graus, 1-1 nós. Informa um helicóptero seguindo no litoral norte, nós recebemos. Controle, boa, eu vou no 705, passa 1600 na São Luana. Voo na 705, conta a cada mil colagem, se você fazer São Luana, transição, bloco para o 360. São transição, bloco para o 360, voo no 705. Alexandre Santos Recife, na prefeitura 2835, alterna 23, 8.